monte do Calvário irei, também levanto a minha cruz. Ninguém me impedirá de minha cruz levar aos pés de meu Jesus. É longa a jornada, estreito é o caminho, existem muitas pedras e também muitos espinhos. Jesus passou por eles, também eu passarei. Pelo sangue do Cordeiro a minha cruz eu levarei, ao monte do Calvário irei, também levando a minha cruz. Ninguém me impedirá de minha cruz levar aos pés do meu Jesus. O inimigo tem tentado, ele tem me afrontado, travando grande luta pra tomar a minha cruz. Eu sigo resistindo a muita tentação, vou levando a minha cruz e meu Jesus no coração. Ao monte do Calvário irei, também levanto a minha cruz. Ninguém me impedirá de minha cruz levar aos pés do meu Jesus. Aos pés do meu Jesus.